Vamos para o gráfico de número 2. Primeiro passo, só há um caminho. Nós lemos Paulo explicando que o espírito do homem conhece tudo do homem. Então o espírito do homem, o homem que conhece tudo sobre o homem, vai buscar mil alternativas no psicólogo, no economista, no consultor, num outro casamento, num carro novo, numa joia nova, ou mudando para os Estados Unidos. Qualquer uma dessas alternativas do conhecimento humano para tentar resolver os problemas que denominamos problemas periféricos do indivíduo. Mas o Espírito de Deus conhece tudo de Deus, e só o Espírito de Deus pode trazer a verdadeira solução para o indivíduo. E só há uma forma de atrairmos o Espírito de Deus, é quando nós começamos a cultuar a Deus. O culto a uma entidade significa, na prática, abrir a porta da casa e convidá-lo para entrar. Talvez seja forte demais usarmos a expressão cultuar a um amigo, mas se eu gosto de um amigo, eu o convido para estar dentro de casa. É exatamente o que vamos fazer com o Espírito Santo de Deus. Eu creio, eu quero Deus, eu gosto de Deus, então eu vou convidá-lo para entrar na minha casa. E a minha casa não é o meu espaço físico, é o meu espírito. Como é que eu convido? O salmista diz no Salmo número 100, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Se eu quero convidá-lo para vir habitar dentro de mim, o Espírito de Deus, para que eu passe a conhecer todas as coisas de Deus, eu preciso ir até ele. E ir até ele, existe um caminho. Este caminho foi aberto na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus derramado, que nos cobre e nos purifica do pecado. Isso nos dá acesso. Paulo nos ensina isso, um novo e vivo caminho. Este caminho, tanto Paulo lá em Efésios nos ensina, quanto o salmista já ensinava, de entrar na presença dele e falar assim, eu quero que o Senhor venha habitar este caminho. É através do louvor, da adoração. Por isso o salmista diz, entrai por suas portas com ações de graça. A primeira coisa que está na boca de alguém que não tem o conhecimento de Deus é murmuração, reclamação, blasfêmia, palavras de ódio, de rancor, palavras de maldição. Mas a primeira coisa que está na boca de quem começa a ter uma experiência com Deus é um sentimento, uma atitude, uma ação de gratidão com palavras. Obrigado, Senhor. Entrai por suas portas com ações de graça. Não só palavras, mas ações de graça. E nos seus átrios, mais íntimo ainda, com hinos de louvor. Então, o primeiro passo é começar a adorar a Deus na vida e no lar. A gente acha que o primeiro passo é ir para a igreja. E muitas vezes acontece de, ao ir ao que chamamos de igreja, a pessoa começa a adorar ao Senhor. Mas o primeiro passo não é ir a uma igreja. Ir para a igreja, mudar de religião, não altera nada na vida espiritual. Porque mudou só de procedimento religioso, muitas vezes. Adorava um pedaço de madeira e agora não adora mais, mas adora a televisão, adora a internet, adora um cantor, adora o pastor, adora o guru, adora o padre, adora a reunião. Então não mudou nada. A questão não é ir a uma igreja, a questão é começar a ter uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de culto a Deus. O que é cultuar a Deus? Cultuar é uma coisa simples. É venerar. É dizer, eu estou reconhecendo que o Senhor é Deus. Eu estou me dobrando, eu estou me rendendo. O Senhor é Deus. eu estou me rendendo, eu tenho cuidado da minha vida do meu jeito, eu tenho caminhado do meu jeito, eu tenho feito do meu jeito e tenho ignorado a tua presença, o teu poder, a tua soberania. Me perdoa, Deus. O Senhor é Deus. Me perdoa a minha estupidez de achar que eu sei, que eu posso, que eu consigo, que eu dou conta. Já começamos a edificar um altar de adoração na nossa vida. O primeiro passo é um altar de adoração na nossa vida e no lar. Por que no lar? Porque é lá no lar onde a nossa alma foi primeiramente ferida. E é lá no lar onde Satanás encontrou a primeira circunstância para passar a dominar a vida de alguém. Então, lá na origem de tudo, nós vamos e estabelecemos um altar de adoração. Começamos a gastar um tempo lendo a Bíblia, estudando sobre a pessoa de Jesus, porque amamos, não é porque estamos curiosos e queremos discutir doutrina, não. É porque eu quero conhecer a Jesus. Então, este procedimento se torna um culto a Deus. Estamos cultuando a Ele. Começamos a cantar louvores. Por que é que temos CDs com louvor? Porque tem muita gente que não sabe o que é música de louvor e adoração ao Senhor. Tem muitos que não sabem tocar, não sabem cantar, colocam lá. E mesmo os que sabem, essa madrugada eu estava diante do Senhor e coloquei um CD e fui adorar ao Senhor, ouvindo um CD. Dentro da minha casa, eu começo a levantar um altar de adoração. Este altar de adoração não são apenas atitudes, não é apenas comportamento, mas vida. Porém, ele envolve atitudes e comportamentos, como do estudar a Bíblia, do parar para adorar, colocar uma música de louvor. Este altar de adoração, sendo erigido, ele exige destruição de outros altares. Então, aos poucos, nós vamos derrubando outros domínios. O que é um altar? É um domínio. Um altar pode ser um oráculo religioso, como a gente costuma ver, um nicho religioso, como a gente costuma encontrar, ou pode ser uma bandeira, uma marca, uma chave. Quem domina aquela região, aquele lugar, aquela área, passa a ser o que recebe todas as honras, o que governa, o que é cultuado. Então eu vou julgando fora aquilo que era do conhecimento do homem apenas, que ocupava o lugar de Deus, e vou gastando mais tempo com o Senhor, com o estudo da Bíblia, com louvor, com adoração, dentro de casa. A primeira coisa que acontece, Salmos, número 19, no versículo 7, nós lemos: a lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. A primeira coisa que você faz quando entra na casa de alguém, porque foi honrosamente convidado, é abrir a boca e falar algo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por ter me convidado para vir aqui. A palavra de Deus é liberada quando nós erigimos um altar a Ele. Ele começa a falar. E a palavra do Senhor é suficiente para restaurar a alma, começar a curar feridas da alma que foram feitas por setas satânicas na dimensão da família e, claro, que depois se expande para a dimensão da sociedade à volta, por causa de um mundo espiritual dominado por Satanás. E a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.